4590 Recife Center, 128.8. No solo 50, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 1, 2, 1, decimal 1, senhor. Lembrando, 2, 1, 1, após. Esse aqui é o nosso empregado. Zero Fox Rescue Loop here to take off from runway 10. Wind is 210 degrees, 04 knots, QNH 017. November 350 Foxtrot Kilo airborne at 52, contact now over the departure frequency 119.8. Have a good flight, sir. 118, Fox Kilo. Obrigado pela. Order departure, good evening. November 350 Foxtrot Kilo crossing 2000. November 350 Foxtrot Kilo, radar contact, climb to the level 310, book a departure. 310, book a departure, 350 Fox Kilo. Estabilizado, né, que foi essa 3662. Então, 3662, torre 118, decimal 95. 095, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Está 3662, visual baixado, checado. 3662, tráfego visitado, ajuste no 07. Pouso autorizado, pista no 0, vento 200 graus com 05 nós. Então 3662. Vem autorizado, pouso. Está 3662. Salvador Control, November 350, Fox, can we go direct to ZIPR position from now? Stand by. MV 350, Foxtrot Kilo, fly direct to ZIPR. Direct to ZIPR, Fox Hill, thank you. Oxané 6310, boa noite. Chegada a Mari, desço para nível de voo 050. Ajuste no 097. A Mari 050, 1097, 108. Tan 3662 no solo 57, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1. Alivrar 211 no 3662. Visit Foxtrot Kilo, Pacific Center, 126 decimal 85. 12685, Fox Kilo, right? aqui na descida, Oceania 3190. 2 mil pés, autoridade direita. 2 mil, autorizado, tá livre, eles estão em top? Livre. Salvador, Canal 66, 310. Chama a torre 1895. 1895, até já. Boa noite, Canal 6310, localizador. Visual 110. 6310, boa noite. Tráfego avistado, ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte externo. Trem baixo avistando o 6310. 1097, aguardando, reportará. Externo, 6310. Fechando 6310, pouso autorizado, pista no 021, 90 graus com 089. Livre, pouso na 10, baixa e travou, 6310. Voo 971, contato radar, e o PES, checada bombe, ajuste 017. Checada bombe, 2017, totalmente dormido, voo 971. 2000 PES. Ah, para 2000 PES, então bombe, 2017, voo 971. Pouso no 1, libera a pista próxima, que tem interseção à sua direita, chame solo em 121, decimal 1, senhor. 21, 20, livre decolagem, pista no 0, vento 1, 90 graus, 07, nosso. Autoridade de decolagem, bordo no 0. Posição 0 para o bordo, 20. Gordo, 2-0, decolado ao Zuno 4, chama agora o controle de Salvador em 1-9, decimal 8, senhor, tem um bom voo. 098, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, é o Gordo 2-0. Gordo 2-0, contato radar, suba nível 180, direto Canoas. 180, direto Canoas, Gordo 2-0.